Bem, chegamos ao 47º programa. Estamos apresentando Ação e Reação, esse livro extraordinário do grande André Luiz, que tanto bem tem trazido à humanidade. Psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Mas antes de dar continuidade ao capítulo 10, Silas, Hilário, André Luiz, com os dois ex-obsessores, Leonel e Clarindo Olímpio, já podemos chamá-los assim, estão visitando um hospital onde Laudemira, uma das protegidas da Mansão Paz, vai passar por um processo doloroso. Ela não pode prejudicar-se fisicamente, porque ainda tem mais 3 filhos programados para nascer. Então, a turma que aborta, o corpo é meu, faço com o que quero, liberdade, não sei o quê, não sabe o que está dizendo. Mas como esse é o fim dos tempos, tantas coisas absurdas surgem como luminosidades extraordinárias da liberdade. Que liberdade? Diz assim, o corpo da mulher é da mulher. Ela faz o que quer com ele. Então eu digo, pelo mesmo raciocínio, o corpo do bebê é do bebê. E o bebê ainda não tem amadurecimento para decidir, não é adulto. Ninguém tem direito sobre o corpo do bebê. O feto não tem vida aqui. No momento em que o espermatozoide atravessa a resistência do óvulo feminino, aí já está a vida humana formada, a vida corpórea em pleno desenvolvimento. E há uma coisa, meu irmão ignorante das coisas espirituais, minha irmã ignorante das coisas espirituais. Eu não estou ofendendo ninguém. Eu sou ignorante em muitas coisas também. Eu não falo russo, por exemplo. Então, eu sou ignorante em matéria de língua russa. Antes do corpo espírito que vai nascer, já existe. O espírito não é criado na hora da fecundação, não. Ele já existe antes. Já explicamos isso aqui várias vezes. A gente fica empolgado, começa a papear com vocês. Deixa eu cumprir logo a minha promessa. Quando explicávamos o segundo mandamento da lei divina, constante aqui deste livro, A Bíblia para o Povo, volume 1, em que Deus mostra logo a existência da reencarnação, que a lei da reencarnação encontra-se no decálogo mosaico, no segundo mandamento, há uma citação lá a respeito das 4 revelações da palavra de Deus. Aqui, então, recorri à página 134, do mesmo primeiro volume da coleção A Bíblia para o Povo, que o interesse despertado foi grande entre os novos ouvintes, e para explicar a vocês. Mas para vocês terem um entendimento maior da coisa, é preciso ter o livro. Adquirindo o livro, você vai ajudar essa obra, vai manter este programa no ar. Mas vamos lá. As 4 revelações de Jesus. Página 134, o primeiro volume de A Bíblia para o Povo. Na Assembleia Magna Extraordinária de 5 de outubro de 1969, no Rio de Janeiro, em pleno 13º Congresso dos Homens, Mulheres, Jovens e Crianças da Boa Vontade de Deus, o primeiro Congresso do Apocalipse de Jesus, foi oficializado o Centro Espiritual Universalista, CEU, para realizar, à luz do novo mandamento do Cristo, a religião divina, a religião de Deus. a unificação harmonizada das quatro revelações divinas, a saber. Olha aqui. Coisa maravilhosa, Zaru fez. Uniu as quatro revelações da palavra de Deus harmonizadamente. Só isso aqui lhe justificaria a reencarnação. Porque não há desentrosamento do planejamento divino, não. Primeira revelação. A primeira. Que Jesus confiou a Moisés a lei de Deus, os 10 mandamentos. Como exatamente se encontra no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. A segunda revelação da palavra de Deus é a de Jesus, o cristianismo, trazida pessoalmente por ele, advertindo: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o poderíeis entender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido de mim e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu para trazê-lo a todos vós. Palavras do Cristo no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 12, 13 e 14, e que são completadas por estas outras desse mesmo Evangelho, capítulo 14, versículos 24, 25 e 26. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Agora a terceira revelação da palavra de Deus. Há dos espíritos cujos instrumentos pioneiros no século XIX foram Kardec e Rustan. A quarta e última revelação da palavra divina deste ciclo. A de Deus, do Cristo e dos Espíritos. A do novo mandamento, unificando todas as revelações através do Apocalipse, que também é do Cristo, por intermédio de João Evangelista. Vocês veem que coisa maravilhosa? Os homens é que criam separações. Deus quer a união harmonizada das suas criaturas. E há tantas religiões quantos são os graus de entendimento da criatura humana. Vejam a bondade de Deus. Para ninguém dizer, mas eu não entendia bem aquela crença, não tinha capacidade para compreendê-la. Então Deus dá várias formas de crença às criaturas para que ninguém se sinta desamparado. Ninguém. Até mesmo os irmãos ateus têm um amparo divino. Que a lei de Deus funciona para todos. Você recebe de acordo com as suas obras. Há tantos ateus que são melhores que gente religiosa, que persegue em nome da divindade que é amor. que nós temos é que amar uns aos outros. Que essa é a lei da sociedade solidária. Mas vamos lá ao capítulo 10. De ação e reação. Entendimento. Página 133. Eles estão lá no hospital. Silas, Hilário, André Luiz, Leonel, Clarindo e Olímpio, os dois irmãos que estão deixando para lá o desgraçado trabalho de obsidiar as criaturas por motivo de ódio, de vingança. O ódio desgraça a criatura. A primeira vítima do ódio é aquele que odeia. E o perdão liberta quem perdoa. Bom, eles chegaram no hospital, encontraram lá o Ludovino. Eu já disse a vocês, quando forem ao hospital, uma repartição pública, não somente aos templos religiosos, imagine que Deus vai somente botar seus servidores nos templos religiosos e vai deixar as outras partes da sua criação abandonada. Ninguém fica abandonado, não. É só saber entrar na sintonia. Você está desesperado aí, meu irmão? Procure entrar na sintonia de Deus, do seu anjo da guarda. Ah, mas o irmão pai, eu não sei nem orar. Mas quem que disse que você precisa saber uma oração decorada? A oração mais bela, a mais bela oração, é aquela que surge no coração da criatura espontaneamente. É como você conversando com um amigo. Ai, meu Deus. Oh, Jesus. Eu não tenho o conhecimento de nenhuma prece dessas mais comuns. Mas eu tenho um conhecimento primordial. É que eu sou vosso filho, meu Deus. Eu não abandonaria os meus filhos. Então, como vós me abandonarias? Ó, Senhor, a minha situação é essa, tal, tal e tal. Mostre-me a verdade, ó meu Deus. Se ela for muito dura, fortalecei meu coração e me inspirai, Senhor, de forma que eu possa resolver esse problema que me aflige e que prejudica tanta gente que eu gostaria de ajudar. Ou então, falando com Jesus, palavras semelhantes. Não precisa usar a voz, não. Eu estou usando aqui o voz porque é mais solene, é bonito, né? Mas a gente tem até que se corrigir um pouco. Pode usar tu, você, o Senhor. O importante é ter na prece o coração. Eu duvido que você não receba imediatamente um sinal da proteção divina. Por mais duro que você esteja, desenganado da vida, ou você, minha irmã, desesperada com a vida, mas tem que perseverar na prece. Porque você também, às vezes, fica nesse estado que criou uma porção de inimigos invisíveis. Com seus maus pensamentos, atraiu para junto de si muita gente má, ignorante, invisível. Não existem os anjos guardiães, orixás, guias, protetores, como quiserem chamar, numes tutelares, como diziam os romanos, os deuses lares, como diziam os romanos, eram os anjos guardiães. O mal deles é que eles acreditavam em milhões de deuses, quando Deus é um só. Confundiam seus anjos guardiães com Deus, se aquilo que foram inventando. Mas à medida que foram amadurecendo, a coisa foi mudando. Mas Silas tomou-nos a dianteira, eles foram lá socorrer a Laudemira, né? No hospital. E conduziu-nos à pequena enfermaria, onde jovem senhora se lamentava aflita. Simpática matrona, quer dizer, uma senhora já de certa idade, de nevados cabelos, em cuja ternura percebíamos a presença materna, velava atenta, acariciando-lhe as mãos inquietas. Estou no Ação e Reação, capítulo 10, na página 133. Notando a expressão de pavor que os olhos da doente exibiam em pranto, procurei a palavra de Silas quanto à causa de tão agoniado padecimento. Nossa irmã, esclareceu o prestativo, será novamente mãe em minutos breves. Encontra-se, porém, algemada a provas difíceis. Demorou-se muito tempo em nossa mansão, a mansão Paz, no mundo espiritual, antes de retornar ao corpo denso de carne. E sempre vigiada por inimigos que ela mesma criou em outro tempo, quando se valeu da beleza física para acumpliciar-se com o crime. Bela mulher, atuou em decisões políticas que arruinaram a estrada de muita gente. Padeceu muitos anos nas trevas infernais, numbral, né? Entre a carne e a sombra. Essa região intermediária entre a Terra e as regiões mais elevadas do céu da Terra. Até que mereceu agora a felicidade de renascer, com a tarefa de restaurar-se, restaurando alguns dos companheiros de crueldade que, na feição de filhos, com ela se levantarão para mais amplos serviços regeneradores. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiemos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Você vê que o Silas não perdeu tempo. Ele já foi, contou para o Clarindo e para o Leonel, que andava obsidiando lá o Antônio, e a família do Antônio já estava desencarnado, o irmão dele que os matou, não é? Mas obsidiando o Luiz, os sobrinhos, aquela coisa toda, né? Filho do Antônio. Eles se comoveram com a história do Silas, que é uma história surpreendente, que era um espírito de determinada luz. E Silas não perdeu tempo, já pegou Clarindo e Leonel, juntou com André Luiz e Hilário, e levou-os para o serviço do bem. Não é como certa gente que vai deixando, transferindo para amanhã, a feitura dos atos que nos dignificam como criaturas humanas e espirituais. E depois ficam se queixando de que dá tudo errado na vida. E bota a culpa nos outros. Os outros sempre é que têm culpa. É bom cada um assumir a responsabilidade dos seus erros. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem ou a mulher semear, isso mesmo terá de colher. Silas, contudo, lançou-me expressivo olhar e acrescentou: historiemos o assunto mais tarde. Agora é indispensável agir. Sob a atenção de Clarindo e Leonel, que nos seguiam, surpresos, convocou-nos a Hilário e a mim para o socorro imediato. O que eles vão fazer, hein? O que é que o Silas vai ensinar aos seus pupilos para o socorro da Laudemira, da criança que vai nascer? Laudemira é pupila da mansão Paz. Eu também estou curioso. Então nós vamos ficar bem atentos e veremos isso no próximo programa.